André Cedrinhos. Mural de Ibi Coala. Simbora falar de amor, bebê. Em nosso vazio, mesa você tenta de repente se entrar. De mãos dadas com seu novo amor. Sem reação, eu molho a visão. O corpo escorrega da mão. Junto o coração se espate for. Me desestabiliza de vez. Tá recente demais. Acabou, não tem um mês. Eu não te superei. Eu não te superei. O plano era te evitar. Sumi pra não te encontrar. Com tanto bar pra você tá. Você veio logo aqui beber. Eu não tava pronta pra te ver. Eu não tava pronta pra te ver. O dia, a hora e o lugar. Pra não correr o risco de te encontrar enlouquecer. Eu não tava pronta pra te ver. Eu não tava pronta pra te ver. Em nosso vazio, amor. Sem reação, eu molho a visão. Um copo escorrega da mão. Junto o coração se espate for. Me desestabiliza de vez. Tá recente demais. Acabou, não tem um mês. Eu não te superei. Eu não te superei. O plano era te evitar. Sumi pra não te encontrar. Com tanto bar pra você tá. Você veio logo aqui beber. Eu não tava pronta pra te ver. Eu não tava pronta pra te ver. E você nem pra me avisar. O dia, a hora e o lugar. Pra não correr o risco de te encontrar enlouquecer. Eu não tava pronta pra te ver. Eu não tava pronta pra te ver. O plano era te avisar. Sumi pra não te encontrar. Com tanto bar pra você tá. Você veio logo aqui beber. Eu não tava pronta pra te ver. Eu não tava pronta pra te ver. E você nem pra me avisar. O dia, a hora e o lugar. Pra não correr o risco de te encontrar enlouquecer. Eu não tava pronta pra te ver.